Honra ou vergonha? Sangrar em território branco, açoites, corrente, troncos. Quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos? Seus gemidos não os comove. Pare de chorar e vai, se move. O sonho de liberdade não se perdeu. Muito sangue negro escorreu e fez germinar a semente da esperança. Eu carrego, vive minha mudança. Eu não tenho sede de vingança, mas ela virá, pois Deus vingará. Eu sou a continuidade do antigo escravo. Porém, graças aos rebeldes, meus pulsos não estão algemados. Pela honra dos ancestrais, é que eu guerreio. Sou o orgulho do gueto, sou contemporâneo, homem preto. Com os mesmos defeitos, porém com mais virtudes. Sou águia que eu alcanço grandes altitudes. Eu vejo de cima todos os meus inimigos lá embaixo. Nagôs, Zulus, morreram pelo meu sucesso, não pelo meu fracasso. Sei que eu ameaço, pois represento igualdade com minha mente ou com meu braço. Dignifique o trabalho, cuspa no ócio. Não se deixe prejudicar, cuide dos seus negócios. Queime seu velho livro de história, pois ele mente. Homem negro, você tem glória. Honra ou vergonha? Trafica droga importada escola. Repudio a ação do homem forte que pede esbola. Vergonha é ver seu semelhante se humilhar por grana. Como o macaco faz em droga de banana. Mas que infame pra mama África. Ver seus filhos desamparados a se degradar. Atirando uns nos outros por conta de venda de entorpecentes. Olho por olho, dente por dente, mesmo que morram os inocentes. E assim vira notícia nossa gente. Somos presos sem correntes. Demarcamos territórios, reduzimos contingentes. Belo exemplo pra quem vai chegar. Herança maldita que tiver. Temos que herdar. Deputados, senadores, juízes sem caráter. Desgraça os filhos dessa nação. Corrupção clara, venderam suas almas em troca de mansões caras. Desceram a mansão dos mortos. Eu me envergonho desses porcos. Vergonha! Honra ou vergonha? Vergonha! Você tem honra ou vergonha? Pra se envergonhar, pouca pra se orgulhar. Mudar, depende de quem me escutar. Pra vencer tem que lutar, torne sua vida vigorosa. Não é querer muito, mas sou honrosa. Não se torne descartável, faça seu nome honorável. Brasileiros, negros, imigrantes, nordestinos, denominados latinos. Me orgulho do bem que nos fizemos, de tudo que construímos. Me orgulho de estar aqui onde estou. Assim como eu, será que você já se perguntou? Se envergonhou, se honrou? O combate é duro, mas vamos vencer. Me diz o refrão, o que pensa de você? Honra ou vergonha?